Os filiados a partidos políticos que pretendem concorrer às eleições municipais de 2020 aos cargos de vereador e prefeito devem regularizar a sua situação eleitoral até o dia 6 de maio, data de fechamento do cadastro eleitoral. Para sabermos mais detalhes dessa informação, vamos conversar agora com o João Paulo de Souza Panini, que é o chefe do cartório eleitoral de Gaspar. João Paulo, prazo então para quem pretende ser candidato será no dia 6 de maio. Sim, os candidatos que tiverem alguma irregularidade na situação eleitoral, no cadastro eleitoral, devem procurar o cartório eleitoral até o dia 6 de maio de 2020 para não correr o risco de ter algum problema no registro de candidatura. Então, um candidato que deixou de votar, que não fez o cadastro biométrico ainda, deve procurar o cartório eleitoral até o dia 6 de maio, sob pena de ter alguma diligência no registro de candidatura. E o cartório já está tendo procura de pré-candidatos a vereador, o prefeito de Ilhota e Gaspar? De candidatos especificamente ainda não. Vários já vieram desde o ano de 2017, quando começou o cadastro biométrico. A maioria, eu acredito, já esteja regular, já compareceram ao cartório eleitoral já regularizaram a situação. Esse prazo final agora se trata para os eleitores também, né, até o dia 6 de maio, e os candidatos devem aproveitar também já regularizar a situação para não correr o risco de ter alguma pendência no registro de candidatura, porque se gerar alguma diligência, o cadastro vai estar fechado e haverá uma dificuldade maior em regularização. João Paulo, e quanto ao cadastro biométrico, como é que está o movimento aqui no cartório? Bom, no ano passado nós tivemos uma média diária de cerca de 20 eleitores atendidos por dia. Desde o dia 7 de janeiro, quando o cartório eleitoral retornou com os atendimentos, essa média já está em 65 atendimentos por dia, então já melhorou bastante. Porém, a capacidade de atendimento do cartório é cerca de 250 atendimentos por dia, 250 a 300. Estamos ainda abaixo do que podemos atender. E como está chegando o prazo final agora, dia 6 de maio, é importante que os eleitores se organizem, assim como os candidatos que não regularizaram ainda, né, futuros candidatos, para regularizar a sua situação eleitoral e fazer o cadastro biométrico. Lembrando que quem já fez o cadastro biométrico desde 2017, por esse motivo, não precisa comparecer ao cartório eleitoral. Os eleitores que, de repente, vieram de outras cidades, que já fizeram esse cadastro biométrico, fica valendo essa mesma situação? Sim, quem já fez em outros municípios do país, né, porque esse cadastro biométrico é realizado no país inteiro, não precisa fazer o cadastro biométrico. Porém, se quiserem votar no município de Gaspar ou de Ilhota na eleição desse ano, deve comparecer ao cartório eleitoral para fazer a transferência da inscrição eleitoral para Gaspar, que os requisitos são 3 meses de residência no mínimo no município e comparecer ao cartório portando o RG, o título de eleitor, se possuir um comprovante de residência atual no município de Gaspar ou de Ilhota. Qual é o horário de atendimento do cartório eleitoral? Bom, o cartório eleitoral atende de segunda a sexta, das 12 às 18 horas, sem agendamento, e com agendamento nós temos horários das 12 às 19 horas. O agendamento pode ser realizado pelo 0800-647-3888. João Paulo, esse ano, por ser um ano eleitoral, a tendência é que o movimento aumente muito aqui no cartório eleitoral. Sim, vai aumentar bastante. Nós verificamos nos anos de eleições que, principalmente no mês de abril, maio, quando se dá o prazo final para realizar qualquer operação, RAI, no nosso cadastro eleitoral, aumenta bastante o atendimento. Hoje nós estamos aí com cerca de 65 atendimentos por dia. Normalmente, antes do fim do prazo, esse número aumenta para 400, 500 pessoas. As pessoas ficam aguardando na fila 6 horas. E é um transtorno que pode ser evitado. Por isso é importante o eleitor se organizar, comparecer ao cartório eleitoral desde já, tem a possibilidade do agendamento, do atendimento também, para evitar um transtorno desnecessário. Não precisa ficar 5, 6 horas na fila no prazo final. Organize-se desde já para evitar esse tipo de transtorno. E esse ano a biometria eleitoral é obrigatória aqui em Gaspar? Não foi definido um prazo máximo ainda sob pena de cancelamento, como nós tivemos aqui na região, nos municípios de Brusque e Blumenau. Mas logo nós teremos esse prazo máximo fixado com cancelamento do título. Então, para evitar esse transtorno também, que essa definição pode ocorrer a qualquer momento pelo Tribunal Regional Eleitoral, os eleitores já podem se organizar e comparecer ao cartório eleitoral. Porque quem já fez, depois que esse prazo máximo ficou fixado, não precisará comparecer novamente no cartório. Nós conversamos com o João Paulo de Souza Panini, chefe do cartório eleitoral, nos falando sobre o prazo para regularização eleitoral para quem quer ser candidato a vereador ou prefeito no ano de 2020, que será no dia 6 de maio. Do cartório eleitoral, Gil Dias para a Rádio Sentinela.